Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço dedicado à análise rigorosa e à exploração de múltiplas perspectivas sobre o nosso material. A pessoa que mais destrói a reputação de alguém no ambiente de trabalho ou até mesmo naquele círculo familiar, muito provavelmente faz isso com um sorriso bem tranquilo no rosto. Tomando um refrigerante. Exatamente. Tomando um refrigerante e jurando de pé juntos para si mesma que tá apenas, sabe, fazendo uma daquelas famosas críticas construtivas. Nossa, sim. É fascinante. E bom, para ser sincero, um pouco assustador notar como essas atitudes mais tóxicas que a gente vivencia no dia a dia, elas raramente chegam com uma placa de aviso, né? Pois é. Elas não têm um letreiro de neon dizendo que são tóxicas. Não mesmo. Elas quase sempre vêm assim, embaladas para presente. Camufladas naqueles rótulos socialmente aceitáveis e até nobres, tipo a tal da crítica construtiva. E tem um motivo biológico e psicológico bem forte para isso. O cérebro humano, ele é um mestre indiscutível na arte do auto-engano. Total. Porque, pensa bem, ninguém gosta de acordar de manhã e ir lá olhar no espelho e pensar, tipo, hoje eu serei uma pessoa super nociva. Ninguém faz isso. Não faz. Então, a gente cria essas defesas cognitivas, sabe? A gente inventa uns eufemismos morais para conseguir justificar comportamentos que, se a gente analisasse a frio, são puramente destrutivos. É uma espécie de alquimia emocional, né? Exato. Uma alquimia emocional onde a gente pega a fofoca maldosa e transforma em, é só preocupação. Ou pega o pessimismo paralisante e chama de realismo. E exatamente para dissecar essa alquimia emocional que a gente embarca na nossa investigação de hoje. O nosso objetivo central aqui, para quem está acompanhando, é explorar justamente essas sutilezas do comportamento humano. Entender o que acontece nas interações mais corriqueiras. Isso. Entender os mecanismos por trás dessas virtudes que a gente frequentemente fica simulando por aí. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai usar um texto que, olha, é simplesmente espetacular, do José Augusto Zanirati. É muito bom. É um ensaio datado de 20 de abril de 2026 e o título já estabelece muito bem o terreno em que a gente vai pisar. O título é O Perigo da Crítica Vazia e a Sabedoria de Ajudar. E sabe o que eu acho mais legal nesse texto? O quê? A genialidade dele reside no fato de que o autor, o Zanerati, ele não vai buscar essas respostas num tratado super complexo de filosofia ou num laboratório clínico. Não, nada disso. Ele extrai uma sabedoria muito profunda da simples observação de um ambiente extremamente banal. É, e para visualizar esse cenário, a gente precisa imaginar aquele pequeno restaurante de bairro, sabe? Aquele lugar clássico que serve refeição ali de segunda a sábado, com uma comida caseira, farta e bem acessível. Aqueles que a gente adora. Exato. Mas o autor, ele destaca um elemento crucial que fez dele um cliente fiel desse lugar, que foi o atendimento. Ah, sim, o atendimento. Ele descreve isso como, e eu cito, uma gentileza genuína, quase amorosa. E parece só um elogio para o dono do restaurante. Mas, na verdade, isso serve de base moral para tudo que ele vai observar ali. E, tipo, como em qualquer restaurante pequeno e super acolhedor, as mesas ficam espremidas umas contra as outras. A privacidade acústica é absolutamente zero. Zero. Você escuta o que o vizinho está mastigando. Então, vamos desempacotar isso. O que inevitavelmente transforma esse lugar, né, num laboratório sociológico meio que involuntário. Com certeza. Porque quando as defesas estão baixas, ali no meio de uma refeição casual, mastigando um arroz com feijão, as pessoas revelam suas dinâmicas mais autênticas, né? Ninguém tá atuando. Pois é. E o autor se viu ali no epicentro dessas narrativas cruzadas. Ele presenciou três cenas bem distintas acontecendo ao mesmo tempo. Como se fossem três universos paralelos. Exato. E cada uma dessas mesas operava como um microcosmo da nossa sociedade, refletindo verdades que são, olha, bastante desconfortáveis sobre a nossa comunicação humana. Então vamos para a primeira mesa. Se a primeira mesa que ele relata usava essa ideia de construção como escudo para atacar os outros, acho que vale a pena a gente detalhar como essa dinâmica se desenrolou. Vamos lá. Na mesa logo à direita do autor, tinha um casal. E tinha uma sincronia inegável entre eles, sabe? Tipo, um começava a frase e o outro já completava. Aquela sintonia de anos. Isso. No entanto, o único assunto, o combustível absoluto daquele almoço, era dissecar e criticar as falhas de absolutamente todos que cruzaram o caminho deles nas últimas semanas. Olha, o cardápio de reclamações era extenso. Um verdadeiro banquete de ressentimentos. É perfeito, um banquete. Eles criticaram a professora que, segundo eles, era incompetente para ensinar. Bateram num colega de trabalho negligente que atrasava os projetos. O patrão foi sumariamente julgado como mesquinho. Sobrou para todo mundo. Sobrou. Reclamaram do pai, rotularam a sogra de desatenta, condenaram amigos como infiéis e, acredite se quiser, ainda encontraram tempo para julgar as roupas de uma amiga que nem estava lá, chamando as roupas de vulgares. Caramba! E a cereja no topo desse bolo inteiro de negatividade era que a cada novo julgamento eles repetiam um mantra de validação mútua. Eles ficavam garantindo um para o outro que aquilo tudo era apenas, bom, críticas construtivas. O que é fascinante aqui é a mecânica psicológica dessa cena. É riquíssima, porque quando a gente analisa o que realmente está acontecendo no cérebro desse casal, a gente percebe que a fofoca, ela funciona como um mecanismo de ligação social. Sério? Como assim? É, o ser humano cria conexões rápidas quando se une contra um inimigo em comum. Ou um alvo em comum, né? Isso libera dopamina, dá uma sensação de pertencimento, de cumplicidade. Entendi. Eles estavam se conectando através do ódio compartilhado. Exatamente. Mas aí entra aquele conflito que a gente mencionou no início, a dissonância cognitiva. Eles precisam desse prazer da fofoca, mas eles repudiam a identidade de "ah, somos pessoas maldosas". Ninguém quer ser o vilão da própria história. Claro que não. E o rótulo de crítica construtiva resolve esse problema matemático na cabeça deles. Isso anestesia a consciência deles enquanto eles destroem ativamente quem não está presente para se defender. Nossa, o que me traz à mente é a natureza real do que eles estavam fazendo, sabe? Chamar a destruição da reputação alheia de crítica construtiva é como você invadir o terreno de uma pessoa enquanto ela viaja de férias e aí derrubar a casa dela inteira com uma bola de demolição. Boa analogia. Você deixa só escombros no chão e, quando o proprietário volta da viagem, você vira para ele com um sorriso e diz: "Olha, não me leve a mal, eu só fiz isso como um favor construtivo para te dar a oportunidade de reconstruir do zero algo muito melhor". Nossa, é muito absurdo quando a gente coloca nesses termos. Fica muito evidente. E como o texto pontua maravilhosamente bem, falar dos erros de quem não está presente é a essência do comportamento nocivo. Simplesmente porque a pessoa não está lá para segurar as paredes da própria casa enquanto elas são marretadas. Essa imagem da bola de demolição ilustra perfeitamente o diagnóstico central do Zanirati, porque o equívoco fundamental desse casal está na completa e absoluta falta de vontade de ajudar. Eles não queriam construir nada. Nada. O ato de construir algo, seja lá o que for, exige esforço. Exige ferramentas, exige planejamento. Quem só aponta o defeito dos outros e se deleita com isso, está buscando no fundo uma elevação meio ilusória do próprio ego. Ah, sim. Rebaixar o outro para se sentir mais alto. Exato. Rebaixar a professora ou o colega ali cria a falsa sensação de que eles estão acima, sabe? Moralmente ou intelectualmente, é extrair um prazer muito sombrio derivado da falha do outro. E se a gente tentar inverter a equação, fica bem claro o que estava faltando naquela mesa. Porque se houvesse um pingo de interesse real em ajudar aquela professora ou aquele colega, a conversa do almoço seria radicalmente diferente, né? Totalmente diferente. Uma ajuda real envolve gastar energia mental pensando em soluções. Eles estariam lá discutindo, como é que eu posso abordar o colega de maneira empática para entender por que ele está atrasando o trabalho? Estariam formulando estratégias de apoio, né? Exato. Se eles tinham tanta clareza analítica para enxergar tantos erros assim ao redor deles, essa clareza deveria se converter em mentoria, em orientação, e não em entretenimento de horário de almoço. Pois é, e o Zanirati formaliza isso estabelecendo o que a gente pode chamar de a regra de ouro da verdadeira ajuda. E qual seria essa regra? Ficou adequado para a abordagem, para evitar expor a pessoa. Não é apontar o dedo no meio de todo mundo. Jamais. E requer a capacidade de falar a verdade sem exaltações, sabe? Sem aquelas explosões emocionais que sempre acompanham o nosso desejo de provar que a gente está certo. A gente adora ter razão, né? Muito. Mas se as palavras não propõem uma nova rota, um novo comportamento que seja viável, elas são só barulho. A crítica sem proposta de melhoria é o puro exercício da vaidade. Nossa, isso é forte. E é exatamente essa busca por proteger a própria vaidade, o próprio ego, que nos leva a uma transição fantástica que aquele ambiente ofereceu. Ah, a mesa da esquerda. Isso. Porque se a mesa da direita usava esse conceito nobre de crítica construtiva para atacar os outros e inflar o próprio ego, a mesa esquerda usava um outro conceito, supostamente bem admirável, para atacar a si mesma e assim justificar a própria estagnação. É impressionante como a mudança de alvo mantém a mesma toxicidade na raiz do comportamento. Na mesa esquerda, tinha um jovem lá na faixa dos seus 30 anos e ele passou o almoço inteirinho pendurado no telefone. E a conversa dele, olha, era um buraco negro de energia. Sugando tudo. Tudo. A cada nova ideia, sugestão ou caminho que a pessoa do outro lado da linha propunha, ele enterrava a possibilidade antes mesmo que ela terminasse de ser formulada. Ele só respondia variações de "Ah, não vai dar certo." Ou "Isso é certeza de fracasso." Não temos como fazer isso. E ele usava uma armadura para isso, né? Sim. A armadura que ele vestia para se defender de qualquer tentativa de encorajamento era a famosa frase: "Olha, eu estou apenas sendo realista." O termo realismo sofre um sequestro semântico completo aqui. Sequestro semântico. Explica isso. É que ele é utilizado não como uma lente para enxergar a realidade de forma clara, mas sim como uma espécie de antolho, sabe? Aquelas viseiras de cavalo? É, exato, aquelas viseiras que limitam a visão lateral do animal. O cérebro desse jovem usa o pessimismo e o disfarça de realismo como um filtro cognitivo, um filtro que rejeita sumariamente qualquer dado ou ideia que vai exigir algum esforço, risco ou mudança de postura da parte dele. Sim, mas aqui, espera aí, eu sinto uma necessidade de colocar uma lente de escrutínio sobre essa visão do autor. Manda. Porque, olha só, existe um movimento enorme hoje em dia que idolatra a positividade cega, sabe? Aquela coisa meio, ah, o universo conspira a favor, basta sorrir. Ah, sim, a positividade tóxica. Isso. Então, quando o autor critica a postura desse jovem e afirma que sempre existem soluções, ele não estaria flertando com um otimismo meio irrealista? Ignorar os riscos de um projeto e ir em frente com uma positividade tóxica não seria tão ou mais destrutivo do que o pessimismo desse rapaz? É uma ótima pergunta. Porque eu entendo perfeitamente o conforto psicológico de ser pessimista. Se você espera que tudo dê errado, e aí der errado, você vira um profeta. Se dá certo, você é surpreendido positivamente. Parece uma posição emocionalmente muito mais segura. E aí que tá a armadilha do pessimismo. Ele reside exatamente nessa falsa segurança emocional que blinda o ego contra a decepção. Mas aqui é importante pontuar, o texto do Zanirat não faz apologia à positividade tóxica de forma alguma. Ele não manda ignorar o buraco. Não, ele não está pedindo para a gente ignorar os precipícios no caminho. A crítica dele foca em redefinir o que é ser verdadeiramente realista. Ah, e o que seria esse realismo autêntico? O falso realismo, o desse jovem, é você olhar para um muro gigante no meio do caminho, sentar no chão e dizer, bom, acabou a viagem, o muro está aí. O realismo autêntico e propositivo é você reconhecer a dureza e a altura do muro e imediatamente começar a calcular se é possível cavar um túnel, ou construir uma escada, ou dar a volta para procurar um portão. É a diferença entre só constatar o problema e se comprometer de verdade com a resolução dele. Perfeito. A realidade é multifacetada. A premissa do autor de que a solução existe parte do princípio de que quase nunca a gente esgota todas as perspectivas de um problema. É. A gente desiste no primeiro não. Pois é. Quando a gente não encontra uma saída, frequentemente é porque o nosso ponto de vista específico ali está limitado. Limitado pela nossa experiência atual, ou pelos nossos medos, ou até pela falta de recurso naquele momento. O que trava soluções não é o fato de a realidade ser impossível, mas sim a falta de duas virtudes fundamentais. E olha, elas exigem um custo cognitivo e emocional altíssimo. Bom, a primeira, me parece, começa com a necessidade de admitir a própria ignorância temporária diante daquele obstáculo. Porque, se pararmos para pensar, dá muito mais trabalho mental planejar engenharia para pular o muro do que simplesmente cruzar os braços, né? Com certeza. Dá menos trabalho sentar ali e reclamar da existência do muro. Então, a primeira barreira que falta transpor é a coragem. A coragem de gastar essa energia ativa. E qual seria a segunda peça desse quebra-cabeça na sua visão? A segunda peça é a humildade. Humildade. Sim, a verdadeira humildade de olhar para a situação e admitir que a própria leitura do cenário ainda está incompleta. O jovem lá no telefone prefere a arrogância da certeza do fracasso do que abraçar a humildade da incerteza da tentativa. Nossa, é profundo isso. É. Tanto ele quanto o casal da primeira mesa, eles usam a linguagem para promover a estagnação. O casal paralisa a reputação alheia e o jovem paralisa o próprio potencial de agir. Ambos, no final das contas, transformaram a comunicação numa ferramenta de bloqueio. Que no restaurante lá criou um contraste que chegava a ser ensurdecedor com a terceira e última cena que o Zanirati testemunhou. Porque depois da gente ser exposto, essas verdadeiras avalanches verbais, um bombardeio incessante de julgamentos de um lado e um paredão intransponível de pessimismo vocal do outro, A mesa mais afastada operava em outra frequência. totalmente diferente. Lá no fundo do estabelecimento, a linguagem ali não precisava de som nenhum para ser compreendida. É uma demonstração lindíssima de que a presença física e intencional comunica muito, mas muito mais do que o excesso de opiniões elaboradas. E a cena descrita por ele tem uma simplicidade que chega a ser poética. E super comovente, sabe? Tinha uma mulher na mesa do fundo, ela não estava fazendo discurso sobre como resolver os problemas da vida, não estava julgando a atitude de terceiros. Não estava vendendo palestras, né? Não, e também não estava oferecendo aqueles conselhos empacotados em clichês, tipo, ah, o tempo cura tudo, ou tenta ver pelo lado bom. Que às vezes irritam mais do que ajudam. Muito mais. Ela apenas, no silêncio dela, segurava firmemente a mão de uma pessoa sentada de frente para ela. E essa pessoa estava chorando. Só isso, sem preencher o vácuo com palavras vazias. Ela oferecia a mais pura e, eu diria, concentrada presença silenciosa. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, esse momento específico introduz uma reflexão filosófica de altíssimo nível no ensaio. Ele expande a nossa compreensão sobre o próprio conceito de justiça. Justiça. Como assim justiça nesse contexto? É que quando somos provocados a pensar no que significa fazer justiça, a nossa mente já é condicionada a imaginar cenários grandiosos, sabe? A gente pensa imediatamente em tribunais. Manifestações na rua. Isso, ou naqueles textões quilométricos nas redes sociais denunciando atrocidades pelo globo. A gente cria o que podemos definir como a justiça do megafone. Justiça do megafone. É verdade, fomos moldados a acreditar que o nível do nosso engajamento com a justiça é diretamente proporcional ao volume da nossa voz. E ao tamanho da plateia que está ouvindo, né? Exato. Fazer escândalo virou sinônimo de virtude hoje em dia. Mas o autor, ele vem e puxa o freio de mão dessa ideia. Ele argumenta que essa indignação barata com as injustiças mundiais, que, veja bem, sim, elas são reais, são graves, mas isso frequentemente atua como uma válvula de escape para A nós. gente gasta uma energia colossal se indignando. A gente gasta tanta energia se indignando com coisas que estão a milhares de quilômetros de distância e completamente fora do nosso alcance prático de resolver, que a gente fica exausto, a gente se exaure. E aí, adivinha, não sobra um pingo de energia para exercer o que a gente poderia chamar de justiça microscópica. A justiça na escala humana, que é a única que está de fato sobre o nosso controle direto todos os dias. A mulher ali na mesa do fundo ilustra perfeitamente que ser justo é fundamentalmente alterar a qualidade e a profundidade da maneira como a gente interage com quem está fisicamente ao nosso redor. É agir no micro. Exato. O cérebro humano tem uma urgência, um desconforto muito grande diante do sofrimento alheio. A gente quer falar, a gente quer dar aquele conselho rápido para consertar o problema. E olha que egoísmo, não apenas para ajudar o outro, mas para aliviar o nosso próprio desconforto de ver alguém chorando. A gente quer que a pessoa pare de chorar para a gente parar de se sentir mal. É bem isso. Então, tolerar esse silêncio, suportar a dor do outro sem tentar calar a pessoa com soluções mágicas, é um ato de profunda sabedoria e justiça. O que nos fornece exemplos muito práticos para o dia a dia, sabe? Porque a tal da justiça microscópica no ambiente de trabalho talvez seja simplesmente não participar da rodinha de fofoca. Exatamente. E, em vez disso, você convidar aquele colega que está falhando nos projetos para tomar um café e perguntar genuinamente como é que ele pode ser ajudado. E na dinâmica familiar também, né? Sim. Na família, pode ser simplesmente resistir àquele impulso diabólico de dizer eu te avisei quando o parente comete um erro e apenas se colocar à disposição para ajudar a recolher os cacos que caíram. É usar o silêncio para colher, ou usar as palavras corretas para fornecer ferramentas ajudando o outro a sair da paralisia. O Zanirati amarra essas três cenas usando uma metáfora universal, milenar mesmo, que é aquela dualidade incontornável entre luz e trevas. Muito presente em várias filosofias. Sim, porque a escolha de viver apontando o dedo, dissecando os erros alheios, como o casal da primeira mesa fazia, ou a escolha de enxergar só a ruína e a impossibilidade das coisas, como aquele jovem no telefone, tudo isso é uma escolha ativa por caminhar nas trevas. E é muito mais fácil, né? Muito mais. As trevas da reclamação possuem uma atração gravitacional imensa, porque não exigem zero esforço de construção. É só descer a ladeira. Por outro lado, acolher, orientar, suportar a dor do próximo sem julgamento e tentar transformar a realidade de forma ativa, isso exige luz. E emitir luz, como a física nos ensina, consome muita energia. Consome demais. É um trabalho constante, é intencional e vai contra a nossa própria inércia egoísta natural. Onde a gente encontra a raiz dessa luz? E aqui, para quem está nos escutando, a narrativa do texto dá uma volta completa. Ela se reconecta lá ao ponto de partida da nossa conversa hoje. Ao restaurante. Isso. Porque essa luz transformadora não é uma iluminação espiritual esotérica, inatingível, reservada só para monges meditando no alto de uma montanha. O autor volta o olhar dele para o próprio salão ali do restaurante. A luz capaz de transformar o mundo opera numa frequência incrivelmente terrena. E muito simples. Ela é a força motriz por trás daquele atendimento gentil e quase amoroso que a gente mencionou lá no primeiro parágrafo. Aquele ambiente que servia de palco, né? Abrindo espaço e tolerando todas aquelas contradições humanas com uma paciência que, olha só, o verdadeiro acolhimento possui. Transformação real? A verdadeira justiça microscópica, ela está ancorada nessas atitudes super banais. Ela reside no cuidado meticuloso com que um simples prato de comida caseira é preparado para quem vai comer. Ela mora ali, no sorriso genuíno de quem vem servir uma mesa. E, principalmente, ela se manifesta na escolha moral, que a gente tem que repetir todos os dias, de tentar enxergar o que existe de bom, de potente e de recuperável no outro indivíduo. Muito antes de sacar nossa lupa de defeitos para apontar ruidosamente o que está faltando nele. É quando a gente sintetiza o peso dessas três observações cotidianas do Zanirati, a principal lição que a gente extrai é um chamado urgente à responsabilidade que a gente tem sobre a nossa própria linguagem e sobre a nossa intenção. O texto ele nos confronta de frente com a necessidade imperativa de examinar nossas ações e de parar de mentir para nós mesmos. Parar com a alquimia emocional. Exato. Nossas palavras precisam estar genuinamente alinhadas com a intenção real de auxiliar. Como sociedade, acho que o desafio que fica proposto é trocar o conforto desse julgamento vazio, mesmo quando ele vem vestido com os melhores vocabulários e trajes de gala, pela coragem da ação propositiva. Ou, como a moça lá no fundo nos ensinou, diante de um sofrimento onde a solução imediata simplesmente não existe, a gente ter a força de substituir o conselho não solicitado pelo silêncio corajoso de quem apenas segura a mão. É a substituir a vaidade de estar sempre certo pela utilidade de ser presente, né? E olha, quando a conta desse almoço simbólico chega para a nossa reflexão conjunta aqui, a paisagem das nossas próprias relações ganha contornos muito mais nítidos. Sem dúvida. Porque se a famosa crítica construtiva muitas vezes funciona só como um disfarce engenhoso do cérebro por nosso vício mesquinho em julgar os outros, sem assumir a responsabilidade de ajudar. E se o realismo implacável é, na verdade, um esconderijo incrivelmente conveniente para mascarar o nosso medo paralisante de tentar e fracassar. Bom, vale a pena a gente questionar o tabuleiro completo. Questionar os nossos próprios rótulos. Exatamente. Quais outras virtudes inabaláveis a gente está apenas simulando nas nossas interações diárias? Pensemos, por exemplo, na tão aclamada sinceridade. Aquela postura de quem bate no peito, orgulhoso, e sai proclamando aos quatro ventos: ah, eu falo a verdade mesmo, doa a quem doer. O famoso sincericídio. Isso mesmo. Será que essa franqueza implacável, que a gente muitas vezes ostenta como um troféu de integridade, não é, em incontáveis ocasiões, apenas um álibi moral perfeito para justificar a nossa mais absoluta falta de empatia? É uma boa provocação. Pois é. No fim das contas, a rachadura mais perigosa na radiografia do comportamento humano pode não estar nos ossos quebrados de quem erra. Pode estar na própria lente de quem escolhe olhar para o mundo apenas caçando fraturas. Fica aqui o convite para quem nos escuta para uma reflexão interna sobre as virtudes que a gente veste antes de sair de casa todos os dias. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima investigação.